espero que dê certo. Hoje eu vou falar um pouquinho do livro que eu terminei de ler, chamado A Vida de Pi, que é o livro de onde se baseou o filme, né? O filme A Vida de Pi. Esse livro é uma aventura, né? Um livro de um romance de aventura, mas também considerado assim alta literatura atualmente, né? Ele foi publicado pelo Ian Martel em 2001, né? E é a história de um protagonista chamado Piscin Molitor, Pi Patel, né? Também conhecido como Pi, que ele é um garoto indiano de Pondicherry, e é um livro que trabalha com assuntos como espiritualidade, né? Sentido da vida, a luta interior, integração dos aspectos positivos e negativos da própria personalidade. Tem vários assuntos interessantes. A história desse Pi, desse garoto Pi, que ele fica à deriva, né, no Oceano Pacífico, junto com um tigre de Bengala, chamado Richard Parker, né? Então, um pouquinho antes da gente falar um pouquinho do livro, que eu gostei bastante, então, para vocês verem aqui o livro, né? Aí eu já testo aqui essas habilidades do Google Hangout, que é muito interessante. Então, aqui está a capa do livro, né? Então, essa é a capa do livro, A Vida de Pi. Esse é a versão americana, né, do livro, né? E é um livro sensacional, recomendo para todo mundo ler. Muito profundo, muito interessante. A linguagem é bem direta do autor Ian Martel. Eu descobri alguma coisa sobre o autor, né? Então aqui está a foto do autor Ian Martel, que é o autor desse livro, né? Aqui. Esse é o Ian Martel e ele é um autor canadense, né? Mas que a primeira língua dele é francês. Ele publicou esse livro em 2001, depois de muitas e extensas viagens que ele fez na Índia, onde ele também estuda filosofia. Isso aparece bastante no texto, né, do Vida de Pi. Tem muitos aspectos filosóficos, tem uma discussão entre religião e a visão da ciência, entre agnosticismo também, que é interessante, né? Mas ele passou 13 meses na Índia, quando estava depois de estudar filosofia na Universidade de Trent, né? Ele ficou 3 meses na Índia visitando mesquitas, igrejas, templos, e é muito interessante a percepção dele do povo indiano, porque a sensação que eu tive quando eu estava lendo a história de Pi é que era um autor indiano, parecia um autor indiano, apesar do autor também se colocar dentro da história, e depois eu vi. Então, realmente é um autor novo, inclusive, né? Relativamente novo, e com grande talento. Então, recomendo. Fiquei impressionado com a capacidade de a escrita. A escrita é muito direta, não tem advérbio quase nenhum. Ele faz também alguns trabalhos formais. Existem algumas áreas tem listas, por exemplo, durante o texto, tem entrevistas. Então ele quebra um pouquinho aquela tradicional a estrutura, né, de romance. Isso eu achei bem legal também. Então fica aí a recomendação. Algumas curiosidades, né? O nome Richard Parker, que é o nome do tigre, né, é um nome que foi tirado de uma história de Edgar Allan Poe, que chama The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, que também é esse, o Richard Parker é um castaway, alguém que se perdeu no mar, nessa história do Edgar Allan Poe, né? Existem várias referências no texto. O texto também é repleto de referências da cultura indiana, muitas comidas indianas que eu até usei a internet para descobrir, para ver como é que é, né? O roteiro é sensacional, apesar de ter um trabalho literário. O roteiro é muito interessante também, tem plot twist, tem, né, tem virada de roteiro, né? Existe uma discussão muito grande em relação ao que é a verdade, e o poder da narrativa para poder dar sentido a vida dá sentido a tudo, né? É fantástico, principalmente que eu adoro o poder das narrativas. Eu acho que sem as narrativas, apesar da gente acabar ficando preso nas narrativas que a gente cria sobre a nossa própria vida, é interessante perceber que essas narrativas elas podem ser modificadas. Então, se você considera que a sua vida está seguindo uma historinha que você não gosta, você pode mudar, ressignificar a sua vida, né? Colocar um novo contexto, alterar a sua visão, né? Porque todo mundo é o protagonista de sua própria história. Então, vá alterando essa história para que seja uma história feliz, uma história interessante, uma história que cresça, né? O mundo, né? A realidade, ela é como se fosse um. Isso é um tema tratado no Vida de Pi. É como se fosse um canvas, né? Uma tela branca, onde você pinta, onde você coloca aquilo que muitas vezes você nem sente que você está colocando uma história que não é a sua. Então, buscar sempre essa história. A Vida de Pi é uma história de soul search, né? De busca de alma, do poder da literatura, do poder da narrativa para você se conhecer a si mesmo, né? E não ficar preso a um determinado grupo de regras do que você deve fazer, de como você deve agir, porque a vida pode te colocar em situações totalmente diferentes, né? Uma das segredos de sobrevivência do Pi é essa capacidade que ele teve de adaptação e de quebrar aqueles limites que ele tinha frente a uma situação terrível de sobrevivência. Então fica aí a dica, A Vida de Pi, publicada no Brasil, se não me engano, pela editora Rocco, né? Eu ainda não assisti o filme, eu esperei para ler o livro primeiro, agora eu vou ver o filme e depois eu posso até fazer um Nitrobooks comentando um pouquinho sobre o filme, ok? Então, muito obrigado. Qualquer coisa pode visitar o nosso site lá de literatura, que é o Nitrocontos, né? E o meu site de RPG, que é o Nitro Dungeon, ok? Então, até o próximo. Até mais.